Olá! Acho que todos concordam comigo quando falo que talaricos merecem ter suas feições destruídas da forma mais violenta possível. Pois homem que dá em cima de mulher de outro não é homem de verdade. Portanto, deforme o desgraçado. Faça um estrago tão grande a ponto de deixar o filho da puta irreconhecível. E obrigado pela atenção. Você costuma odiar, você nunca viu de perto, mas insiste em criticar. Você fala muita merda, você fala que eu sou lerdão. Eu quero que se foda, nunca te chamei de irmão. Porque amigo de verdade que tem o conto no dedo. Você pode ameaçar, me falar, não tenho medo. Eu sempre tô na minha, eu sou antissocial. Não quero sua amizade, nem da ideia banal. Meu nome é Mário, muito prazer, seu otário. Talarico, não se zangue, só falei o necessário. Mas não acho prudente você vir cumprimentar. Se quando eu tô de costas, cê só sabe me zoar. Pilantra dissimulado, quer ver meu filme queimado. Mas não tô preocupado e nem vou me alterar. Continue largado, vire uma almofadinha. Aliás, nem faz ideia de onde tá a namoradinha. Essa discussão da raça de safado, uma pilantra talarico. Esse é o meu recado, meus amigos são os casos. E pra mim assim tá bom. Essa vai pros cabaços, pros pilantra, pros cuzão. Essa é a discussão da raça de safado, uma pilantra talarico. Esse é o meu recado, meus amigos. Vai, seu safado, toma tijolada na cara e vai contar pro delegado. Eu não sou nenhum chegado pra você chamar de irmão. Cê é muito cuzão, quero ver sua cara no chão. Quero dar garrafada na cara, quero dar chute no rabo. Aproveita quem faz pose, agora senta que senta no nabo. Vai falar chiado, assim na puta que pariu. Se doeu a garrafada, então vai tomar Doril. Chame o seu guarda civil, o seu cambezinho hostil. Que se for esse xeroboy, tá alucinado a mais de mil. Não sei por que especula, se sua fala pra mim é nula. Porque quem fala nas costas tem que assumir que é bosta. Um lixo zero esquerda e não venha falar alto. Minha sola na sua cara e sua cara no asfalto. Essa é a discussão.